Cachorrada racional, direto de Uberaba MG pra você. Chegando pra somar na rima, pode crer. Quatro manos de atitude no ar pra somar. Chega, chega, chega, chega, chega. Vou acionar. É pra já, vou ligar. Dou a ignição com o rap no deck. E agora eu tô bom com as mãos. DJ Frank executa esfaqueando os ouvidos dos da puta. Hip hop da Uibop que dá pé. O basacante que eu não sei mais quem é. Criminosamente perigosa, quatro no ato. Nos brecha que nem carrapato. Quando do corte, do rebote, do tempo perdido, não serei eu. O meu pior inimigo, o CP é um Hulk que vai no Mook. Duvidou do batuque, critista esse truque. Pega o bonde aonde o zóio me atrai. Periferia, manhã do tipo de muitos nuai. A goma de lona preta, que treta, tá. Me dizendo pra mim, não, vacilar. O recado não vai de correio, não. O improviso do repente mostrou a que veio. Chama a cachorrada e aglomera aqui fora. Agora é hora pra ver o que é que rola. Palavras e atos, nada de blá blá blá. Sem caô caô, a quadrilha é o que há. Perdei, acertei, atacada da fala. Tá lá na garganta o medo da bala. É por isso que o lema se traduz na força do exemplo, e ao exemplo faço jus. Obrigado Deus, por poder nos dar o quê? A oportunidade múltipla de rimar. Agora eu vou rimar. Sangue bom. Deus manda que vai rimar. Sangue bom. Minha rima vai pegar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Agora eu vou rimar. Sangue bom. Deus manda que vai rimar. Sangue bom. Minha rima vai pegar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Liga, mas não pega o fone. Não. Se liga na minha rima, pouco interessa o meu nome. Humildade, coragem é o que interessa pra lutar. Malandragem, consciência, dois pontos a somar. A mais que o que te anima, por trás animicida. Mas o poder da rima te dá vida, ativa, energiza. Assim a mente firma. Segue, sadia, formando a corrente. Infinita, produtiva, aparente. O caminho percorrido abre o olho da gente. Que simplesmente, brotando da semente. Não inconsequente, incoerente. Por isso segue à frente e avante. A bandeira da paz se mexa, levante. Levanta os decibéis, tire do chão os pés. Minha rima vai pegar, não paro de rimar. Cheguei, vou alertar, revolução no ar. Na batida eu toco estrota pra somar. Multiplicar, dividir, ideia por aqui. Já passei, trafiquei e não arrependi. Compreenda uma coisa, pare, pense e ouça. É muito mais difícil o trilho da responsa do que viver parado, estacionado, vidrado, moldado. Na pedra, na farinha, tá torrado, envenenado. O consciente ficou, melou, se pá até murchou. Mas há uma esperança pra quem quer viver. Alternativa, rima, pode ter. Agora eu vou rimar. Sangue bom. Deus manda que vai rimar. Sangue bom. Minha rima vai pegar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Sangue bom. Deus manda que vai rimar. Sangue bom. Minha rima vai pegar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Chegou a minha vez, sentei, esperei. Eu sei, um dia vem, o dia veio, o início do compromisso. Rimar é meu trampo, rimar é meu ofício. Direto de Uberaba, MG, Brasil. Basaca rimou, a Zanza definiu. Malandragem, mais consciência, somam 2000. Criminosamente rimando, ouviu? Crime deixa, preso, crime solta. Meu crime é a rima, minha revolta. Artigo formação de quadrilha positiva. O inimigo não age, aqui é sempre ativa. Na correria, medalha de ouro pra banca. Dia a dia, paz é semente que planta. O fruto, o futuro, sem o mal. Sobreviver sem medo, seu arquirrival. Meu arsenal, caneta mais papel. CP, soldado Léo, correndo sempre junto. Rimando, aprendendo, passando adiante, destilando veneno. A rima é a base, a ideia vem na frase. Em cima sempre quase uma arma de combate. Em guerra, guerrilhar. Microfone e arma contra quem nos humilha. Eu li a cartilha, aprendi letra por letra. Como ser do bem e bem longe de treta. Besta é aquele que não se liga. Chegamos pra somar, cachorrada da rima. Deus manda que vai rimar. Sangue bom. Minha rima vai pegar. Sangue bom. Agora eu vou rimar. Haha, FD. R louco. Firma. Ataque realista. Equipe junta. Construta. Inspiração positiva. cachorra nacional. MG, artigo 288, revolucionando.